Rádio Roquete Pinto, 94,1 FM. Uma emissora pública destinada a cumprir o ideal de Roquete Pinto, pioneiro do rádio no Brasil e autor do lema: pela cultura dos que vivem em nossa terra, pelo progresso do Brasil. Itália Amiga, a música italiana de ontem e de hoje. Um programa caloroso e bom de ouvir. Todos os sábados, das 16 às 17 horas, aqui pela Rádio Roquete Pinto. Produção e apresentação, Eduardo Pacelli. Saudade boa de sentir. Lembranças musicais para os jovens maiores de 50 anos. Produção e apresentação, Osmar Frazão. O programa de hoje, Saudade Boa de Sentir, presta homenagem a um grande e admirado compositor popular. Seu nome, João Roberto Kelly, autor de belíssimas páginas musicais de nosso cancioneiro popular. Pianista de boa formação, de família ilustre, atuou como diretor musical nas emissoras TV Tupi, TV Excélsio, TV Rio e TV Globo. Suas músicas, modernas até os dias de hoje, receberam arranjos dos melhores maestros de nossa canção popular. Gravou com quase todos os intérpretes de destaque de nosso cancioneiro. Abre o programa de hoje o cantor Oswaldo Nunes, hoje tão esquecido, só lembrado às vezes no período carnavalesco. Ele apresenta de João Roberto Kelly o samba Zé da Conceição. Em seguida, nosso homenageado apresenta-se ao piano com seu saudoso amigo Luiz Reis e o coro da gravadora RCA Victor, o samba Ciúminho, e completa a rodada inicial cantando de sua autoria o samba Folie Bergère. A saudade boa de sentir. Zé, de copo na mão, tentando afogar a Conceição. No bar, quem é triste vira herói, engana a cabeça, coração não dói. Horas depois, peguei o moço, chorando o colosso, a solidão. Amor, que se afoga no boteco, é chaveco e o Zé. Não esqueça a Conceição. Zé, de copo na mão, tentando afogar a Conceição. No bar, quem é triste vira herói, engana a cabeça, coração não dói. Horas depois, peguei um moço, chorando um colosso, a solidão. Amor, que se afoga no boteco, é chaveco e o Zé. Não esqueça a Conceição.

apresentando o samba do João Roberto Kelly, nosso homenageado Zé da Conceição. Vocês estão ouvindo a Rádio Roquete Pinto FM 94,1. Esse programa é produzido e apresentado por esse amigo de vocês, Osmar Frazão. João Roberto Kelly surgiu no ano de 1957, quase menino ainda, levado para compor músicas para as peças do teatrólogo Geisa Boscoli no Teatro Jardel. Não parou mais. João Roberto Kelly canta de sua autoria o samba Gamação. A seguir, a cantora Elis Regina apresenta Pororó, Pororó, primeira gravação daquela que seria considerada uma das mais perfeitas intérpretes da música popular brasileira. E completa a tríplice rodada a inesquecível Dalva de Oliveira para cantar do João Roberto Kelly, Rancho da Praça 11, tendo Chico Anísio como parceiro. Essa composição, Praça 11, fez parte do score musical do programa com o mesmo nome, levado com sucesso no ano de 1964 na extinta TV Rio. Ah, saudade boa de sentir. Gamei. frase boa de sentir. Apresentação, Osmar Frazão. Acabaram de ouvir a Rainha da Voz, Dalva de Oliveira, apresentar de João Roberto Kelly e Francisco Anísio, Rancho da Praça 11. Anteriormente, Elis Regina, com sua primeira gravação, que foi exatamente uma composição de João Roberto Kelly, intitulada Pororó, Pororó. E abriu essa rodada musical, João Roberto Kelly cantando de sua autoria o samba Gamação. Elisete Cardoso apresenta de João Roberto Kelly, Esmola. Em seguida, o nosso homenageado de hoje, João Roberto Kelly, apresenta de sua autoria Melancolia. E Elza Soares, a mais perfeita sambista de todos os tempos de nossa música popular, apresenta do nosso homenageado João Roberto Kelly o clássico Boato. Me consola, ninguém vai chorar de dor. O seu beijo era uma esmola, pobre de amor. Eu dei valor, vou guardar seu beijo na saudade. Eu vim falar a verdade. Sacrifício, mas dispenso esse favor. Vejam só os papéis se trocaram, bem se vê. Hoje eu passo pela sua ingratidão. vida me consola. Ninguém vai chorar de dor. O seu beijo era uma esmola. Pobre de amor, eu dei valor. Vou guardar seu beijo na saudade. Eu vim falar. Vejam só os papéis se trocaram, bem se vê. Hoje eu passo pela sua ingratidão e quem me estende a mão pedindo esmola é você. Não dou, não dou, não dou. Saudade boa de sentir. Apresentação: Osmar Frazão. Hoje não. Volte amanhã ou passe outro dia. Porque seu nome é melancolia. Hoje estou só pra meu bem, meu novo amor de fé, ela vem e vai trazer aquele beijo, paz. Entre nós dois você já é demais. Nos meus olhos hoje é só satisfação, sem essa de falar de boemia. Aconteceu de novo, um novo dia no meu sentimento, no meu coração. Trazer aquele beijo, paz. Entre nós dois você já é demais. Nos meus olhos hoje é só satisfação, sem essa de falar de boemia. Aconteceu de novo, um novo dia no meu sentimento, no meu coração. ouviram Elza Soares cantar e João Roberto Kelly o samba Boato. Anteriormente, o próprio autor cantou de sua autoria Melancolia e abriu esta rodada a divina cantora Elisete Cardoso e apresentou o samba Esmola. Vocês estão ouvindo a Rádio Roquete Pinto FM 94,1. Você não vê que eu estou apaixonado? É um bonito samba gravado pelo coro da RCA Vitor, de autoria de João Roberto Kelly. Vocês irão ouvir em seguida Jamilão, o grande intérprete de nossa canção, apresentando Mais Do Que Amor. O cantor Jamilão participou de quase todos os programas de televisão produzido pelo nosso homenageado, intitulado Rio da Samba, em várias emissoras. E completa a rodada a cantora Elis Regina, Início de Carreira, cantando de João Roberto Kelly o conhecido e sincopado samba Dor de Cotovelo. A saudade boa de sentir. Porque você me deixa assim, sempre de lado. Você não vê que eu estou apaixonado. Eu vejo a vida nos seus olhos de criança. Vou lhe seguindo sem perder a esperança. Você me nega a aventura do seu beijo. Seu nome eu digo. Felicidade, pode crer. Terei então que nos seus braços me perder. Já é mais do que amor, por isso não me condeno.